homem cristão, temente a Deus, trabalhador, esforçado, honesto, voltava para casa depois de um dia longo de trabalho. Ele estava com saudade da mulher e do filho pequeno. Fazia apenas 6 meses que ele havia se tornado pai e tinha muito desejo de chegar logo em casa e ver o seu filhinho. Então ele se dirige até a estação de trem e quando ele está lá, esperando a locomotiva, ele vê uma menina, uma criancinha de 4 anos, atravessando no meio dos trilhos. E ele sabe que aquilo é muito perigoso. Ele não vê nenhum adulto acompanhando a criança. E ele fica imaginando que se o trem chegasse, certamente atropelaria a menininha. Sem pensar 2 vezes, ele salta da plataforma e, andando pelo meio dos trilhos, vai e pega a garotinha em seus braços e olha para trás e vê que o trem está chegando. Então ele sai correndo com aquela menininha nos braços. E as pessoas na plataforma que viram aquilo começam a torcer por ele e a gritar: corra, corra, venha rápido! E ele se esforça e o trem vai chegando cada vez mais perto. Então ele consegue colocar a garotinha na plataforma e quando ele vai saltar, o trem o apanha e ele não consegue escapar. A multidão sentiu um frio na boca do estômago. Muitos chegaram a desfalecer com aquela cena. Outros começaram a chorar. O homem morreu. As pessoas ficaram comovidas e olham para a garotinha, que não entende nada do que está acontecendo e que nem imagina que a sua vida foi salva por aquele desconhecido. Mas ela é só uma criança. Nisto, no meio da multidão, surge uma mulher e toma a menininha pela mão, dá uma bronca na filha e diz: menina, onde você estava andando que eu te procurava até agora? E sai sem dizer uma única palavra. Alguém interrompe aquela mulher e diz: minha senhora, sabe o que aconteceu agora? Ela disse: não sei, estou muito brava, estava procurando minha filha. Pois é, aí debaixo da locomotiva tem um homem que nós não sabemos quem é, nem vimos o seu rosto direito, mas ele salvou a sua filha da morte, tirou a sua filha do meio dos trilhos, colocou-a em segurança na plataforma, mas ele mesmo não salvou a sua própria vida. Ele morreu. Morreu para salvar a sua filhinha. E você sabe o que aquela mulher disse? Nada. Não respondeu nada. Pegou a filhinha pela mão e saiu do meio da multidão, sem olhar para trás, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse sido beneficiada, como se a sua filha não tivesse sido salva. Isto te causa indignação? Isto te causa revolta? Pois preste muita atenção agora. Você está fazendo a mesma coisa com o Senhor Jesus. Você estava perdido, perdida, numa situação de perigo real. E você andava no meio daquele perigo sem ter noção do que estava para lhe acontecer. Mas o Senhor Jesus saltou do alto da sua plataforma, desceu da sua glória e veio a este mundo para te salvar. E colocou você num lugar seguro. Mas Ele mesmo não salvou a sua vida. E desde o dia em que foi pendurado no madeiro, tem sofrido a ingratidão de milhões e milhões de pessoas. Quando Ele estava ali crucificado entre o céu e a terra, por nossa causa, muitos passavam debaixo da cruz, zombavam dele e diziam-lhe: você salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? E até o ladrão que estava pendurado ao lado dele em outra cruz escarnecia, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-nos também. Desde o dia em que o Senhor Jesus resolveu dar a vida por nós, Ele tem sido humilhado e tem sofrido ingratidão, tanto dos ímpios como dos salvos. Você que está ouvindo agora esta mensagem, saiba disso. Apesar de toda ingratidão, Ele disse no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, Ele disse: o vosso Pai Celestial é benigno até para com os ingratos e maus. Mesmo você desprezando o que Ele fez na cruz do Calvário, mesmo você fingindo que esta história não lhe diz respeito, mesmo ficando indiferente no meio da multidão, se nós pudéssemos perguntar para Jesus e dizer: Senhor, esta pessoa que não está nem dando bola para o teu sacrifício, ela mereceu o que o Senhor fez? Jesus diria: apesar disso, por ela eu faria tudo de novo. Jesus te ama. Te ama a ponto de desprezar a vida santa e elevada que Ele tinha para oferecer por uma vida como a nossa. Ele te ama tanto que, mesmo sendo ingrato, mesmo sendo mau, Jesus quer salvar o homem, quer salvar a mulher. Se você quiser desprezar o sacrifício de Jesus, despreze. Mas se você quiser valorizar a obra que Ele fez por você na cruz do Calvário, então levante os teus olhos para os céus e diga: ah, meu Senhor Jesus, como eu te sou grato por tudo que o Senhor fez por mim, pois mesmo eu não merecendo, o Senhor me salvou. E mesmo eu sendo indigno, o Senhor deu a sua vida por mim. Eu te amo, Jesus. E para provar que eu te amo, eu também lhe entrego agora a minha vida e te recebo como o meu único e suficiente Salvador.